Estou recebendo aqui no estúdio eles que são voluntários, né, da Holoteca, que é aí um local que abriga várias coleções no CAEC, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia aqui em Foz do Iguaçu. Vão falar sobre uma exposição que começa hoje, fica pelos próximos dias em um dos shoppings aqui da cidade. Estou recebendo o Ricardo Hertz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Também recebendo aqui a Maria Coutum. Bom dia, Maria. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Vamos falar um pouquinho aí sobre a exposição que acontece, então, no Shopping JL Cataratas, aqui em Foz do Iguaçu, em alusão ao Dia do Quadrinho Nacional. Enfim, daqui a pouquinho, 10 horas, quando abrir o shopping, vocês já estarão lá trazendo um pouco aí sobre os quadrinhos, um dos símbolos da cultura pop do século XX. Isso mesmo, Guilherme. É um projeto desenvolvido aí, chamado Holoteca Itinerante, né? E nós estamos em parceria do CAEC, Holoteca, com o Shopping JL. Nós vamos fazer aí, nós vamos participar no shopping por 12 dias, nós vamos estar fazendo essa programação. Hoje, dia 30 de janeiro, estamos comemorando 150 anos da primeira edição do Gibi aqui no Brasil, né? Então, é uma data super importante, até por isso que estamos abrindo a exposição hoje, né? Que a primeira aparição em relação a Gibi apareceu no jornal da Vida Fluminense, que foi Aventuras de Nhoquim, né? E isso vai ser relatado também nessa exposição, né? Nós temos desde a abertura do shopping até as 10 horas da noite, nós vamos estar com eventos, né, em relação a gibis nacional. Nosso foco nesse momento é gibis nacional, mas porém nós vamos ter uma programação para crianças, jovens, adultos, para qualquer idade. Nós vamos ter espaço de leitura de gibi, nós vamos ter espaço de montagem do seu gibi também num programinha de computador com a tecnologia de hoje, né? Nós vamos também ter exposições específicas contando do gibi nacional, né? Você tem a própria evolução também, quando foi o momento que entrou também as nuvenzinhas que vem as palavras, né? Os balõezinhos, né? Que antigamente não era assim quando começou, né? Então tem lá as histórias do Zé Caipora também. Então é um espaço muito interessante, tem um nível cultural muito elevado, porque além de você se interter em estar absorvendo conhecimento e tudo mais, você aumenta o seu conhecimento, a absorção do seu próprio conhecimento também em relação à própria cultura, né? Porque nós temos aí a impressão de muitas coisas serem importadas, americanas, mas nós temos muitas coisas nacionais que são importantes também, né? Então ajuda no desenvolvimento das pessoas de uma forma geral essa exposição também, né? E eu posso dizer assim que eu sou um consumidor de quadrinhos desde antes de saber ler, né? Porque eu até faço isso com minha filha, inclusive, que tem 3 anos. A gente vai apresentando ali, mostrando os desenhos, contando a história, enfim, é uma forma aí de já também ir introduzindo para o mundo da leitura. Agora, eu confesso a minha ignorância com relação à história dos quadrinhos no Brasil, porque na minha época, por exemplo, o que é que nós tínhamos ali, né? Na minha época de criança, o predomínio era quadrinhos da Disney, né, com Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey, quadrinhos de super-heróis, né, super-heróis como até o Fantasma, que eu nem sabia que era estrangeiro, pensava que era brasileiro. Temos ali, né, os super-heróis, esses que estão agora virando filmes nos cinemas, e como principal representante, a Turma da Mônica, que acho que é a mais conhecida aí por todos. Só que, como você falava, até os quadrinhos brasileiros, eles têm uma história bem mais longa e com personagens aí riquíssimos que influenciaram até várias outras gerações? Hoje no Brasil nós temos aí é muito amplo, a Turma da Mônica, né? Nós também vamos estar expondo um pouco da história de dois cartunistas super famosos, que é o Maurício de Souza e o Ziraldo também, né? Então você tem lá o Maurício de Souza com a Turma da Mônica, o Ziraldo com o Menino Maluquinho, o Tupererê. Então tem assim, isso é depois da década de 60, mas nós temos lá o Tico Tico, foi a primeira revista brasileira com os balõezinhos, foi lançado em 1900, primeiro gibi, né, foi lançado em 1905, né? E aí você tem a evolução, tem também o personagem famoso que você falou dos americanos, tem o Tarzan, que foi um personagem super famoso. Aí depois, na década de 40, nós temos lá o Booker Rogers, Flash Gordon, tem a Gold Age também, que é a época beirando aí a Segunda Guerra Mundial também. Então, assim, tem a história desses 150 anos em painéis e em imagens para você poder aprofundar um pouco mais e entender como que também o próprio Maurício de Souza, o Ziraldo e outros cartunistas brasileiros também que estão expostos lá, que tem uma grande publicação no próprio Pasquim, né? Então, que é não somente o estrangeiro, mas assim as questões do Brasil publicadas no quadrinhos, né? Que não é somente quadrinhos, não é só para criança. É, tenho toda uma cultura que qualquer pessoa que tem interesse consegue absorver, né? Eu vou pedir também para Maria Coutum falar um pouquinho aí sobre a questão da Holoteca, de toda essa coleção, porque, enfim, a Holoteca ela é bem ampla, contém várias e várias coleções de vários materiais, quadrinhos, é só uma pequena parte, né, de todas as coleções que vocês têm ali. Enfim, quem for ali ao shopping conferir um pouquinho do que estará exposto, um pouco das atividades que estarão promovidas ali, estará conhecendo, digamos assim, uma pequeníssima fração de tudo que tem lá na Holoteca? O foco nessa exposição é os quadrinhos, mas a gente vai estar passando informações a respeito da Holoteca também, como chegar lá e conhecer o nosso acervo. Que é um acervo que tem, por exemplo, livros, revistas, selos, o que mais é possível encontrar lá? A Holoteca, a Teca são coleções, né? E a Holoteca é uma coleção de coleções. Então, a gente tem mais de 300 tecas que a gente pode... e temos uma pequena amostra de algumas delas, né? Por exemplo, uma amostra de discos, né, que as pessoas muitas nem conheceram, né, a história do disco. Temos conchas, a miniaturas, né, uma amostra bem interessante. E outras mais que pode ser... E é interessante também a gente destacar que, enfim, esses objetos, né, eles geralmente são objetos que quem montou aquela coleção, enfim, são objetos de estimação, né, de muito carinho ali daquela pessoa, enfim, tem vários conhecimentos agregados também, tudo isso, enfim, visitando uma coleção como essa, uma coleção variada, muitas vezes a gente encontra objetos que a gente nem sabia, né, que existia e acaba se interessando por isso. Como é que faz para visitar a Holoteca em horários normais, em dias normais, enfim, qualquer época do ano? A Holoteca funciona de segunda a segunda, das 9h30 ao meio-dia e das 14h30 às 18h da tarde. Tem que pagar alguma coisa? Não, é totalmente gratuito. E fica ali no CAEC, enfim, pegando aqui a Felipe Wancher, indo em direção, seguindo ali as placas do CAEC, com Conscienciologia, consegue chegar lá facilmente, né? Muito fácil, as placas são bem, fáceis de visualizar, né? Passando ali a região ali do Consalter. Consalter ali, aí é só seguir em frente e chegar lá. E essas ações, Ricardo, vou perguntar, porque não é a primeira vez, né, que o CAEC, a Holoteca, faz ações no Shopping Catarata, especificamente, que eu já vi em outras ocasiões também algumas coleções expostas ali. Essas ações, né, em um shopping aqui na cidade, enfim, tem como objetivo aproximar um pouco o público e também, enfim, dar um pouco de visibilidade a tudo isso? Isso mesmo. A ideia é que de difundir o conhecimento. Né? O conhecimento... No passado ficava preso dentro das igrejas e tudo mais. Então a ideia é o quê? Que nem a Maria trouxe, a Holoteca ela é de portas abertas. Qualquer pessoa que queira pesquisar na Holoteca pode, não tem custo nenhum, né? Então assim, a ideia é que você possa mostrar para o público também que existe esse outro espaço, talvez que eles não conheçam, né? Que é uma questão que de interesse de cada, para gerar interesse nas pessoas também. Então, assim, é super importante as pessoas terem acesso ao conhecimento, dependente para como que elas vão lidar com isso, mas se elas sabem que elas têm um canal que elas podem acessar e buscar a melhoria de enquanto pessoas delas, elas têm a possibilidade de estar chegando também, né, na própria Holoteca, né? E nessa época em que se fala muito de acesso ao conhecimento, se pensa imediatamente, né, em tecnologias digitais, em celular, em computador, enfim, no que está disponível na internet, enfim, esse contato físico com o objeto, né, muitas vezes manusear ali e visualizar uma coleção acaba sendo aí um diferencial e tanto, né, que nem eu falei, até para atrair outros interesses, para você descobrir coisas que não existiam, né? É, então, quando você está falando da tecnologia, né, então assim, você vai encontrar lá no shopping, tu tem os gibis impressos há 100 anos atrás, né, tem os gibis impressos no ano passado, e você também vai encontrar possibilidade de montar seu próprio gibi com um sistema dentro da tecnologia. É, então, é você conseguir unir o que já existia no passado, porque você pega o que já existia e replica com o que você tem de entendimento hoje na sua vida, né? E a tecnologia, ela acompanha o que já aconteceu. Então, se já nós temos uma tecnologia hoje, estamos podendo fazer um próprio gibi, porque alguém já desenvolveu há muito tempo, já vem desenvolvendo o próprio gibi. Então, é uma linha muito importante para todo mundo que queira, né, acessar aí. E também vai ter oficinas de pintura, né? Então, assim, não é somente o gibi, você consegue fazer o seu porta-lápis também com pintura, ele vai levar para casa. Então, origami. Assim, origami. Nós temos, assim, é bem diversificado o que nós estamos levando, né? Como é que há muitos anos fazem parceria já com o shopping, que é essa Holotec itinerante, né? Portanto, até o dia 10 de fevereiro, das 10 da manhã até as 10 da noite, né? Enfim, isso. Horário de funcionamento Tem uma, ali tem do uma shopping. Programação, acho que a Maria gostaria de passar também. Então, hoje, de hoje até o dia 10, às 19 horas, a gente vai ter um bate-papo com a equipe do Jiki Kodai sobre personagens de HQs, animes e mangás. Na quarta-feira, dia 30, às 17 horas, temos uma palestra com quadrinhos sobre o cotidiano e na divulgação das ciências, com os professores Ana Maria Pereira e Everton Livramento. Na quinta-feira, às 20 horas, o tema é Explorando o Universo dos Quadrinhos, com os professores Michel Policeno, Eduarda Dal Ponte, Lúcia Marques, Ricardo Hertz e equipe. Na sexta-feira, novamente, vamos ter a palestra sobre quadrinhos e o cotidiano, às 20 horas. No sábado, dia 2, às 17 horas, teremos uma palestra com o tema As Senhas de Charlotte, Balzac em HQ, com os professores Malu Balona, Nina Rosa Manfroy e Paulo Prestes. No domingo, às 15 horas, a palestra quadrinhos sobre o cotidiano. Às 17 horas, explorando o universo dos quadrinhos novamente, né? E na quinta, daí às 20 horas, também repete quadrinhos sobre o cotidiano. Na sexta, às 16, quadrinhos sobre o cotidiano. E às 20 horas, explorando o universo dos quadrinhos. E no sábado, às 15 horas, explorando o universo dos quadrinhos. Às 18, quadrinhos sobre o cotidiano. E no domingo, novamente, às 17 horas, as senhas de Charlotte. Portanto, quem perder, né, quem acabar aí no dia não conseguindo conferir, vai ter ali a reprise, né, enfim, novas edições ali para conferir. Enfim, essa programação está disponível? Nós vamos estar disponível, nós vamos estar informando no próprio Face da Holoteca, né, Holoteca CAEC. E aí vai estar essas informações, vão estar divulgando, as pessoas podem estar acessando, né? Que é uma programação de 12 dias, né? E no shopping, o espaço é ali na Praça de Alimentação, ali do lado? Isso, isso mesmo. Você chega no espaço, no terceiro andar, no L3, do lado do restaurante Madeira, né? Hamburgueria Bandeira, nós temos aquele espaço muito amplo, né? Muito confortável. Tem banquinhos, tem cadeira, tem sofá. Tem então, vista assim, panorâmica da vista cidade. Vista panorâmica também. Da cidade também. Então, assim, é um espaço muito agradável de passar várias horas, né? E vários dias, inclusive, né? Ricardo Hertz e Maria Couto, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Ok, obrigado pelo espaço também. Obrigado.